3 a decolagem da 28, né? 6, 2 aerolíneas. Ponte metrô marca 6:13, tem um voo. Tá. Juliette Alfa, na bolsa, ponte espera 28, 2853, no 7051, boa noite. 6:8. A Lima tem 28, tran 3, 197. A 201 na decolada 23, chama controle 199, decimal 8, bom voo. 198, boa noite. É, 201. Desça e mantém nível de voo 150, chegada Cari. Chegada 3197, autorizado decolar pista 28, vento 210 graus, 119. Decolagem 3197. Decolador, eu papá, papá, linha de alta na cidade, foi a gente para a cidade, a gente Lima Juliette Alfa autorizado, cruzamento, táxi até o corte 5 no corte de frequência, boa noite. Puxa, né? 6201 no controle. Prossiga, 6201. 6201 no curso à esquerda, agora na proa 130. Restauração esquerda 130, 6201. Ótimo. A restauração é para livrar o tráfego na descida e... não efetuar espécie na ascensão. Estimativo, então vai manter a proa 130. Seria algum limite aí nessa proa? São 4 minutos nesta proa. Positivo, em caso de falha 4 minutos na proa. Chané 6201. Afirmativo, em caso de falha após 4 minutos, voa leda. Pode, em caso de falha após 4 minutos, leda 6201. É 3858, desça e mantém nível de voo 060, de forma indicada? É 3858, velocidade 250 nós, 1013, reautorizado descida até 4000 pés, é 3858. Controle Salvador, boa noite, Sérgio 3197. Suba e mantém nível de voo 360 via saída. Tael, mantém a restrição da carta. Corrijo, mantém a restrição do nível de voo 00. Ok, Fito 100, via Dael. Resposta final, nível 340. Sérgio 3197. Cliente 340, aguarde a autorização do mesmo. Estou escutando a mensagem. Estou escutando a 6201, está restrito ao nível de voo 340. Restrito 340, 340-6201. Com 3197, está autorizado nível final 340, mantendo a restrição da saída da ELSA. Deixa eu mantendo uma centena, 3197. Xaner 6201, direita proa 180. Direita, proa 180, Xaner 6201. O Bravo SR deceptou o Bravo, Bravo, Xaner, torre de controle 198, decimal 95. Obrigado, Sierra. Controle, eu vou 099, não se escuta, boa noite. Bravo, Sierra. Papa, bravo, Serra, continue a aproximação, aí pode visar algum campo. Pode visar algum campo, Serra. Todo o resto, uma navegação pro-de-lida. Direto pro-de-lida. Na 201, tráfego superado 2 mil pés abaixo, desde da TAM a 15 milhas no rumo oposto. Voo 1866 reautorizado, descida até o nível de voo 130. Informação de tráfego, 10 horas, 20 milhas, rumo sul, cruzando 70 em ascensão ao nível 100, é um Airbus 320 de nível, é um Airbus 320. Descida então 30, voo 1866. Passou o voo 099? Voo 1099. Contato radar na decolagem. Super mantém nível de voo 3620 via saída Arbor. Subindo a 360 via saída Arbor. Quando possível, posição moto, por gentileza, voo 099. Gente. Pelo nome, senhor, obrigado. Bravo, Bravo Serra, tráfego avistado, autorizado por 2862, 190 graus, 1 nós. Serra com 11. Autorizado. Eu preservo o 1866. 1866, autorizado descido até o nível de voo 110. Autorizado 110, voo 1866. 2197, mantém o nível de voo 100, em função de tráfego 1 hora, 8 milhas, rumo leste, cruzando 130 em descida 110 a um Boeing 737-800 da Gol. Mantendo uma centena, 1866. Velocidade 240 nós. Aguarde para prosseguir na descida. Mantendo 110. Redigiu para 240. Boa noite, 1866. Está para seguir 10. Autorizado a linha e mantém 28. Ali mantém 28, Condor 23. Yeah, could you confirm it's gate 10, gate 10? Okay, it's clear, gate 10. Okay, American 230. Sol 3, 2, libera à esquerda, chama o solinho 1, 2, 1, 2, 1, 1. Espera pronto, bono 705, boa noite. Bono 705, boa noite. Após a rolagem do tráfego à frente, autorizada a linha e mantenha 2, 2. Mas o tráfego ali mantém 28, bono 705. Bono 26, autorizado de colapso 28, vento 200 graus, 1, 1, 1. Voo 320. 320, exatamente 320, 3, 2, 0, 3, 1, 2, 0. tráfego adicional, 11 horas, 10 milhas, cruzando 190 em ascensão ao 360, é um Airbus 320 da Oceanair com o mesmo destino. Direto para os outros. Meia, tráfego superado, descida autorizada até 2 mil pés, acusa no localizador, mantendo a velocidade de 220 nós. Estou descendo para 2 mil pés, mantendo 229, boa noite, meia, meia. Ainda não, tráfego que precede já autorizado, porém ainda não reportou no localizador. Ah, ok, boa noite, meia. 3858, descida autorizada até 2 mil pés, livre ILS, reporte no lote 3013. Afirmativo, descida para 2 e reportar no localizador da 3853. Trone, boa noite, eu conto 2-3. Condor 2-3, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível de voo 3-0. Deverá cumprir a restrição vertical da saída da aérea em ascensão, restrita ao nível de voo 1-0-0. Ciente, restrita 1-0-0, Condor. Vai parquear no 09. Então, vai parquear no 10. Você vai contornar o parque seguindo a retaguarda do mesmo, que está em reboque. E me chama para ingresso na Lima, por gentileza. Com 705, autorizado decolapso, 28 vento, 210 graus, 11. E decolagem 28, bono, 705. Tá 3197, chame Recife, frequência 125, decimal 1. 1251, tá 3197, boa noite. Chame Recife em 126 decimal 0. Recife 260 com 099. Chame 6310, desça e mantém o nível de voo 120. Chegada a Cádiz. 120 na Cádiz. Estabilizado na final, 3858. 3858, chame a torre de controle 118, decimal 95. 7295, 3858. Bolo 705, decolou 36, chama controle 119, decimal 8, bom voo. 398, obrigado. Pesado de ascensão, para o Condor 23. 528. 3858, informo chuva leve sobre o campo, pista molhada, reporte visual com o campo, o vento agora é 210 graus, 138. Gente, 3858. Da Avianca. O Condor 23, possibilidade de subir, então abrindo 30 graus à direita ou à esquerda? À esquerda, pelo 110. Condor 23, esquerda pro 110. Esquerda 110, 23. Condor 23, interrompa a curva na 140. Esquerda 140. Seguinte, esquerda 140, 23. Boa noite, Salvador, gol no 705, da Euleda. Bona 705, suba e mantém o nível de voo 100 conforme a restrição inferior da saída da E. O 1705. Suma cheio, restrição 1 centena até 3 milhas da E, obrigado. 1866, pode interceptar? 1866, autorizado a sinal do procedimento ILS. Autorizado a sinal do ILS, 1866. Descida autorizada até nível de voo 130 e a chegada a Cali. Autorizado por 28-20-200 graus 099. Confirma quantos pés eu estou? Opa, é livre ponto 3858, só que estou a uns 1000 pés, 1300 pés. Está 3850. 28, cumpre o perfil da saída da Euleda Motiva. Após decolagem curva à esquerda, prossegue a turbulência 0 Tabaté. Aciona 5131, que é a frequência do controle 119.8. 360, aprovado Guarulhos, rota do plano de voo da Euleda Motiva, decolando a 1-28. Após decolagem curva à esquerda. Esse é o Zulu 10, Taubaté. 5131 Transponder, 098 Contrast. Voo 2043, Gate 612. Para o Juliana de Correto, me chama como pronto, Trupuxo. Chama. Bravo, Bravo Serra, Lima, Mike, Quebec. E quando na Quebec, estou em 118.95 para o cruzamento. Nível de voo 320, porém deverá manter a restrição da inferior do nível 100 ainda. Gente, 1705. Está restrito o nível de voo 320 como parte da sua rota, porém inicialmente mantendo uma centena em função de tráfego. 10 horas, corrido 2 horas, 17 milhas, rumo ao leste, cruzando 135, nível de voo 135, em descida 120. É um Airbus 320 da Xaner. 705, ciente. Vai manter uma centena conforme após restrito 320. Afirma, 6310. 6310. 4, 10 horas, 15 milhas, rumo sul, cruzando 085 em ascensão, uma centena, um Boeing 737 da Gol, aguardando o cruzamento para prosseguir com a sua devida descida. Gente, visual com o mesmo, será 6310. Ah, contato visual com a pista, voo 1866. Voo 1866, confirma quantos pés eu estou? Ah, 1500 pés. Gente, voo 1866, autorizado, pouso 2800, 190 graus, 1838. Autorizado, pouso 28, voo 1866. Cuidado cruzamento, táxi hotel pod 5, no pod de frequência, boa noite. 6310, desça e mantenha 2000 pés de livre alerta, cruze no localizador, tráfego superado 5 milhas. Desça e mantém 2000 pés, reportará estabilizado, Schneimer 310. Roma 705, suba e mantém nível de voo 200, tráfego superado. Ativo, 200, reautorizado, 05. Roma 705, tráfego adicional, 10 horas, 7 milhas. Roma sudeste, cruzando 210 em ascensão 340, é um Embraer 145 da Força Aérea. Obrigado pela informação, 705. Então 3662, desça e mantenha 4 mil pés, cancelada a restrição de altitude, 1013 o ajuste. 4 mil, desça e mantenha 3 mil pés, cancelada a restrição de altitude, 1013 o ajuste. Condor 23, Centro Recife, frequência 125 decimal 1. 1251, Condor 23. Alfa 219. Roma 705, chame o Centro Recife em 125 decimal 1. Recife, boa noite, Sam. Juliette para o 04, no Rádio Pricão. Alfa Juliette para o 04, Romeo 4 Delta 3662, pode prosseguir na descida? Autorizado 2000, 3013, acusando o localizador, autorizado o procedimento ILS, 3662. Nativo, autorizado 2000, autorizado procedimento, reportará no localizador, tá? 3662. Xené 63-10, Xené Torre de controle 18-95. Torre 1895, Xené 310, boa. Valeu, boa noite, Xené 6310. Xané 6210, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, confirme já visual com o campo. Visual já, Xané 6310. Gente, o Xané 6310, autorizado o pouso, pista 28, vento 200 graus, no nós e como pista única. Gente, o Xané 6310, pouso 28. Chame a torre de controle no 8, decimal 9 e 5. Torre 2295, até daqui a pouco, está trazendo. Solo 154, livre à esquerda, chama Solo em 121, decimal 1. Esquerda, Solo 121 no 5, Xené 6310. 121, decimal 1. 121, decimal 1 no Xené 6310. Salvador, boa noite, tá? 3662, passou o fato de baixar travado, visão. 3662, boa noite, autorizado pouso 28, vento 200 graus, 1 1. Autorizado pouso na 28, só 3, Solo 57, Liberia esquerda, chama o solo 121 decimal 1, antes de ataque bem alfa. 121 antes da alfa, tá? Solo, Salvador, boa noite. Tá 362 na Delta. Tá 3662, prossegue via Alfa Juliette pro 05. Professor, Papa Romeu Alfa Lima Serra. Boa noite, liberado pelo centro, cruzando 220 para 160. Chame 119-8, Alfa Lima Serra. 119-8, Alfa Lima Serra. Máximo 2043, 176, aguardo 4h19, alternado galeão. Papa Romeu, Alfa, Lima Sierra, liberado pelo centro Recife, cruzando 210 para 160. Alfa, Golf, quando no ponto de espera, 118.95, altimetro 1014. Juliette Alfa Golf, quando lá, 1095, 1014, o voo 2043. Aporte ativado no localizador. Descendo para 050-1014, voando para o Odiusa. É, para eu voar no 050 a 5 mil pés. Foram informado a altitude do altímetro, o ajuste do altímetro, e descer até o 50. Mais à frente, será instruído descer abaixo da altitude de transição com a ativação do ajuste do altímetro. Ah, ok, obrigado. Nós estamos com a informação de novo, muito obrigado. Mas, é, descendo para o 050, o Alfa Lima Sierra. Comandante, boa noite, Gol 2043, tá pronto, ponto 0 da 28. Gol 2043, autorizado ANL, colapso de 28, vento 200 graus, 09. Alinda, qual o 28, Gol 2043? Cancelada a restrição de altitude, desça aí, mantenha 2 mil pés, acusa no localizador, 1096. Sexo recente, aguarde a autorização do mesmo, que é autorizado desses até 4 mil pés, 1014. 9, chama controle em 119, decisão 8, bom... 19, 8, obrigado, boa noite. O Gol 2043, decolou, você escuta? 2043, subir, mantém nível de voo 360, cancelada a restrição de altitude. Para o 360 e cancelada a restrição, o 2043. Lima Serra atingindo 050. Alfa Lima Serra, descida autorizada até 2 mil pés. Nível S, acusa no localizador 1014 no 014. Ok, descendo agora para 2 mil pés, Alfa Lima Serra. centésima navegação na proa de Israel, 13 milhas sul de Salvador. Sente proa de Israel, o 2043. 2043, proa de Leda. Ok, proa de Leda. Autorizada até 2.500 pés. Livre ILS X-Ray, reporte no localizador. 2.500 pés, informado, informa o resultado, Ronaldo. O Alfa Lima Serra está estável no localizador. Alfa Lima Serra, torre de controle 18, decimal 95. 18295, Alfa Lima Serra. O 3043 pode aprovar a moto, hein? Alfa Lima Sierra, continua a aproximação, é bote visual com campo. Informa o pistão úmido. Informaria visual, pistão úmido, assente, obrigado. Alfa Lima Sierra, passou um página positivo. Aviação geral, a parte 3. Vem por quanto tempo ele permanece na parte? 24 horas. Olharemos o que está certo. Ok, obrigado. Alfa Lima Sierra, tráfego já avistado, autorizado por 28, vento 210 graus, 190 nós. 280, 190 nós, livre pouso, Alfa Lima Sierra, obrigado. 210 graus. 210 graus, obrigado. Agora é show 973. Informação Zulu, autorização Galeão, Gustavo Gage 4. Gol, 973. Para o Galeão, está autorizado nível 360. Decola da 28, computador sul da sede da Euleda Irumi, onde intercepta a Pernod 0857. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5147 e o controle 119, decimal 8. Autorizou o Galeão nível 360, rota do plano, decola da 28, primeira curva esquerda após decolagem, venda da Euleda Irumi, acionando 5147, um transponder e controle Salvador em 119, decimal 8, gol 1943, 1973. 973, quanto a janela está correto? Me chamou quando pronto para o posto 04. Chamarei, Brian. Alô, Salvador, boa noite, eu sou na 6310, seguinte informação do Lucas São 3. Alô, Xané 6310, muito boa noite. Está autorizado para ser a Bravo Romeo Fox Recife, nível 350. Decola da 28, cumpre o perfil da saída Aru, após decolagem, curva à direita, onde intercepta 2197. 5152 é o código de controle, 119.8. Autorizado Recife 350, decola da 28, saída Aron, transfiar para o Zuluno 7, transponder 5152, controle 19.8, China 63 no 0. Protegimento correto, me chama quando pronto para o posto no 03. Chamará, Uxa 63 no 0. Oceano, boa noite, eu Papa Rodrigo Alfa de Baterra, encontro na Delta para orientação de estacionamento. Alfa de Baterra, ingresso via Alfa Juliette, vai contornar o pátio principal. Reporta para ingresso na Taxi 6 Lima, por gentileza, isso será parqueado até o pátio 4. Muito bom, 1096. Boa, 1096, torre 198, decimal 95. Salvador, uma boa noite, boa não. 096, estabilizado, X-ray. 1096, autorizado pouso 2852, 10 graus, 09, como opção? Não, homem na livre pouso no 096. Salvador, azul 2795, informação de luz. Azul 2795, acione a identificação. O contato radar 72 nordeste de Salvador, vai na proa de Ipite, em Ipite, autorizado interceptar essa, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste 1-0-1-4 com a dona ideal de descida. Direto Ipite, para o procedimento pelo, aqui está o Zulu, podemos fazer o X-Ray? Afirmativo, ILS Zulu para pista 28, o controle autoriza o ILS X-Ray mais próximo. Gente, quando no pronto mudar de fila, toca autorizado? 4 mil pés, altímetro 1-0-1-4 na proa de pitch, inicialmente o 2795. 4 mil, 1-0-4, 2-3, de calma, câmbio 2-7-9. Céu 96, colas 2-2, libera a esquerda, antes da alfa, chama em solo em 1-2-1, decimal 1, banque. 2-1-1, levantou a esquerda com 0-9.